graça se eu estiver perto de ti. O globo seria como o ar, que se espalharia como o mar. E eu cantaria uma canção na tua presença. Oh, meu coração, se o tempo falasse, se o sol contasse o que viu, o mundo estaria de joelhos só por causa de ti. Se a lua dormisse, se o céu se abrisse pra sorrir, o mundo estaria acordado, dizendo para ti. Eu abro os meus braços pra sentir, abri os meus olhos e te vi. O eco da adoração virá sobre o teu povo. Traz o teu coração. Se o tempo falasse, se o sol contasse o que viu, o mundo estaria de joelhos só por causa de...